fica conosco, agora e para sempre, amém. Dá-nos a bênção de sermos para sempre fiéis a Ti, que em cada instante lembremos que o nosso amor vem do Senhor. Aleluia.